Dia 14. O dia da versatilidade e do movimento. O nascido no dia 14 tem uma mente inquieta e uma natureza dinâmica. Sua grande meta na vida é a compreensão. Busca entender pessoas, fatos e situações usando sua persuasão, sua habilidade investigativa e sua capacidade de selecionar o que realmente tem valor. Possui um talento natural para negócios, dinheiro e atividades especulativas. Adapta-se bem ao comércio e se destaca em transações rápidas. Comprar e vender está no seu sangue, seja imóveis, ações ou qualquer outro ativo que possa ser valorizado com o tempo. No entanto, para garantir sucesso financeiro, precisa garantir que seus investimentos não fiquem estagnados. Nada deve permanecer parado por mais de 5 anos, a menos que passe por modificações periódicas para manter o fluxo de prosperidade. Detesta a rotina e busca movimento e novidades. Sempre encontra um jeito de ganhar dinheiro, mesmo que para isso precise correr riscos. Seu espírito aventureiro e sua inquietação fazem com que não se conforme em esperar que as coisas aconteçam. Ele faz acontecer. Entretanto, essa mesma necessidade de mudança pode trazer instabilidade e incertezas. Se não possuir uma boa base emocional e um direcionamento claro, pode se tornar um aventureiro inconsequente e oportunista, sofrendo quedas e perdas por falta de reflexão antes de agir. No casamento, precisa de um parceiro que compartilhe sua sede por vida ativa e viagens. Ficar preso a uma rotina monótona pode ser um grande desafio. Assuma naturalmente a posição de líder, mesmo quando isso não está em seus planos. Sua capacidade de enxergar os dois lados de uma questão o torna uma pessoa versátil, capaz de se adaptar a diversas situações e entender diferentes perspectivas. Sua bondade e sua natureza emotiva fazem com que seja facilmente tocado pelos sentimentos dos outros. Além disso, possui mente intuitiva e capacidades psíquicas latentes, que podem ser um guia valioso para suas decisões. Seguir sua intuição é essencial para alcançar o sucesso. Seu grande desafio está em controlar seus impulsos. Se cultivar a paciência e a persistência e se focar em um objetivo por tempo suficiente, poderá alcançar grande sucesso financeiro e social. No entanto, precisa aprender a lidar melhor com frustrações, perdas e desenganos. Quando enfrenta contratempos, pode se tornar hipocondríaco, manifestando problemas respiratórios ou alérgicos como reflexo de sua instabilidade emocional. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 14, o segredo do sucesso está em equilibrar liberdade com responsabilidade. Aqui estão 3 passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a manter o foco. Você é versátil e se adapta facilmente a qualquer situação, mas precisa evitar dispersar sua energia em muitas direções ao mesmo tempo. 2. Confie em sua intuição. Sua sensibilidade pode guiá-lo para as melhores decisões. Quanto mais seguir seus pressentimentos, mais sucesso terá. 3. Tenha paciência. Nem tudo acontece na velocidade que você deseja. Para garantir estabilidade e crescimento contínuo, aprenda a esperar o tempo certo das coisas. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua habilidade de adaptação e sua inteligência estratégica em um futuro próspero e cheio de realizações?